Maravilhas daqui. E a nossa escolha da semana no quadro Maravilhas daqui vai para um dos poucos parques urbanos de Foz do Iguaçu e que surgiu quase que por acaso, do uso que a própria população foi dando a um espaço pré-existente. Estou falando do gramadão da Vila A, que, reza a lenda, foi concebido com finalidades militares, né, como um espaço aberto em torno do centro executivo de Itaipu, como forma de facilitar a defesa do local em sabe-se lá que hipotética ameaça os militares poderiam enfrentar, né? Enfim, não sei se dou muito crédito para essa versão, mas já que faz parte do folclore, fazemos aqui também a menção. Atualmente, além do gramadão em si, os frequentadores contam com uma pista de caminhada, instalações como banheiros, uma concha acústica usada para shows e inúmeras atrações gastronômicas com trailers instalados ali nos arredores. O gramadão é palco também de eventos como a Festa Maína, já é uma das maiores festas populares de Foz do Iguaçu, e de eventos pitorescos como o Mundial de Arremesso de Celular. O gramadão da Vila A fica na Avenida Silvio Américo Sasdelli, no trecho entre as avenidas Tancredo Neves e Paraná. E dali é possível ter também uma belíssima vista do Paraguai. Então fica a dica, hein? Vá perto do pôr do sol e desfrute de uma das vistas mais belas aqui da Terra das Cataratas, além aí de muita movimentação, né? O que deixa o gramadão ainda mais convidativo no fim de tarde. Não conhece ainda? Aproveite a dica aqui da Transamérica e divirta-se!